mais pra se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto, até quando vou dormir? Sou provado, tenho escolhas a fazer. Pra vencer.